Nave no carrinho de massagem. Assim, você já sabe. Pois senta, vem sentando com vontade. Assim, você já sabe. Pois senta com vontade. Eu sou bicho ruim, gostoso é chocolate. Comigo é tic-tac, É tapa no cocô, é pressão na maldade. Comigo é tic-tac, É tapa no cocô, é pressão na maldade. Comigo é tic-tac, é tapa no cocô, é pressão da maldade. Comigo é tic-tac, é tapa no cocô, é pressão da maldade. Bora, meu parceiro Ademário Motos, bora ali na rifa, Samuel Tatu. É diferente, né? Vem que vem, Fico no passado, aquele aqui na minha nave, no carrinho de massagem. Assim, você já sabe. Você senta, vem sentando com vontade. Assim, você já sabe. Você senta com vontade. Eu sou bicho ruim, gostoso é chocolate. Comigo é tic-tac, É tapa no cocô, é pressão na maldade. Comigo é tic-tac, passado.